perdoe, me pai, pois eu pequei. Mas eu deito e durmo bem nessa cama que eu arrumei. Enfrentei preconceito e lutei pelo respeito de muita gente que hoje pra mim não vale nada. Nada a declarar, aprendi com meus tropeços. O começo foi assim, pra agora eu dar risada. Eu podia desmascarar malucos como vocês, mas tenho muito o que fazer pra me ocupar com estupidez. Dessa vez é minha vez, vou fazer valer a pena. Sinto pena pelas dezenas que na falsidade acena. Encena satisfação, maldade vem de alegria. Reza um Pai Nosso, amassa o pão e apela pra Ave Maria. Pra mim não é bolso, humildade vem do berço. Pras coisas que eu ouço não basta só um berço. Filhinho de papai, mimado até umas horas. Ignorei pra fazer rap, pra dizer e agora? Escola particular, criado dentro de prédio. Mas não aprendi a fazer rap em casa nem no colégio. Me julgaram sem saber, nem precisou de prova. Se não tivesse pra lutar, meu sonho tava na cova. Sete palmos sufocado, assassinado ainda jovem. Se a cada 10 sobra um, manda os 9. No último suspiro não devo nada pra ninguém. Não, livrai-nos do mal, amém. Se eu não posso ganhar, perder isso, só que disso eu sou eu, sou eu. Limite sei que não há, pros planos que eu sonhei. Vencerei, vencerei, vencerei. Perdoe-me, pai, pois eu peguei. Apertaram minha mão sorrindo e eu acreditei. Mas quantos enquanto eu canto querem tanto me ver cair? Falsos santos vestem mantos, falam de falsos MCs. É isso, é aquilo, e afinal qual a verdade? A verdade é que preconceito se combate com qualidade. Querem fazer barulho, passa o tempo e ficam roucos. Traz a peneira e olha como sobram poucos. Importam mais os outros, geral saiu da rota. Pra derrota quer acelerar, aí que capota. Esgota lágrimas por nada, sabota o próprio plano. Querendo passar de ano, mas rap não vale nota. Patriota sem bandeira, orgulho do próprio umbigo. Se isso é MC, então tem nada a ver comigo. É fácil de brilhar, se a cena tá na penumbra. Qualquer migalha serve e nego já se deslumbra. Se tem medo de jogar, a sombra é mais segura. Debaixo dos holofotes, jura amor pela cultura. Atura sorriso em vão, deixa a mente padecer. O medo cura o fracasso antes mesmo de acontecer. Eu nunca fiz questão de parecer boa pessoa. Perdoai suas ofensas, pai, o Joe não perdoa. Me chame de egoísta porque eu vim pra ser alguém. E por favor, livrai-nos do mal, amém. Se eu não posso ganhar, perder isso, só que disso eu sou eu, sou eu. Limite sei que não.